Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Agora a gente vai seguindo com Zé Mulato e Cassiano, que cantam do Zé Mulato Estrela da Manhã. Depois Sérgio Reis, do Oswaldo Rosado Muniz e Josival Cruvinel, Legado Sertanejo. Perdido numa solidão, era contra tudo, magoado e feliz, porque destroçaram o meu coração. Tranquei o meu peito, guardei o segredo, porque tinha medo de amar outra vez. Tornei minha vida de triste amargura numa noite escura que você dizia. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros e puro esplendor me enchem de amor. Sou feliz assim. Eu me recusava a acreditar que existisse amor de tão alto nível, que fosse possível alguém me amar. Mas surgiu você, minha estrela guia, que também sentia o mesmo que eu. Cruzou meu caminho, linda e sensual, e o meu baixo astral só você venceu. Estrela da manhã, ó sublime guia, sua companhia é vital pra mim. Os seus raios loiros e puro esplendor me enchem de amor. Sou feliz assim. Século, a sua idade, cabeça branca, corpo encurvado, carreiro velho, sente saudade da sua vida e do seu gado. Já bem velhinho, ele delira e volta a ser o que já foi. Quem está perto se admira, pois ele grita o nome dos seus bois. E vai puxando o chavante, vai puxando engomado, arrega diamante, vai rompendo o pintado. Vai pachola e maracá, navegante e caprichoso, vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatobá. Carreiro velho, o seu passado é sempre vivo em sua mente, suas histórias são um legado enraizado em nossa gente. Ao pé do fogo, ele ajunta ao seu redor a meninada e conta alegre a quem pergunta os seus encontros com as pintadas. E vai puxando o chavante, vai puxando engomado, carrega diamante, vai rompendo pintado. Vai pachola e maracá, navegante e caprichoso, vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatobá. Ele não cansa, quem o escuta, é pitoresco esse seu jeito. A sua vida foi dura luta e hoje é joia dentro do peito. Criou caminhos pelo sertão e passo a passo cruzou lonjuras. Tem tanta história, prende atenção, parecem lendas as suas aventuras. E vai puxando o chavante, vai puxando engomado, carrega diamante, vai rompendo o quintado. Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso, vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jacobá. E vai puxando o chavante, vai puxando engomado, carrega diamante, vai rompendo o quintal. Vai paixão e maracá, navegante e caprichoso, vai rochedo e carinhoso, vai sereno e jatobá. Ouvimos com Zé Mulato e Cassiano, do Zé Mulato, Estrela da Manhã. Depois, Sérgio Reis interpretou de Oswaldo Rosado Muniz e Josival Cruvinel, Legado Sertanejo. Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. Raízes do Brasil vai sortear sexta-feira Valdo Reis e Pratini para um ouvinte do nosso programa. Agora, vamos atender a Valdir da Silva de Guaianazes, pediu com Tony Lima e Marcelito, Choro da Cascata. Depois, o pedido de Ismael Borba Gonçalves, do Jardim São Bernardo. É isso, né? Pediu com Jade Jefferson, Estou Num Bagaço. Anoitecia, eu olhei pela janela, observando o farfalhar do alvorecer. A brisa trouxe para mim o teu perfume, pranto em silêncio eu escondi como segredo. Uma roseira que cresceu junto à cancela, florida e bela com o vento balançou. Deu um aceno como tu quando partiste, que muito triste na saudade me deixou. Ouvi no choro da cascata que a dor e uma saudade mata. Ouvi no choro da cascata que uma saudade mata. Noite adentro no luar da madrugada, sofri calada ao recordar os teus carinhos. Manco de prata clareando a invernada, lá na baixada um sinuoso riozinho. Bate um monjolo com meu coração ferido, neste meu peito numa noite sertaneja. Quando uma leve brisa tocar em teu rosto, não te assuste, é a saudade que te beija. Ouvi do choro da cascada e a dor e uma saudade mata. Ouvi do choro da cascada e a dor e uma saudade mata. Seu adeus foi igual uma bomba, estourou e me fez em pedaços. Sem destino e sem rumo na vida, sem você querida, estou num bagaço. Com mentiras e falsos carinhos, esperou eu cair nos seus braços. Só depois que lhe dei tanto amor, procurou me fazer de palhaço. Esqueceu todas as suas promessas e sorriu do meu triste fracasso. Hoje aqui soluçando sozinho, sem ter seus carinhos, estou num bagaço. Foge do ninho e voando se perde no espaço. Os meus lábios perderam sorriso, coração já perdeu o compasso. Fiquei preso no nosso passado, como boi amarrado no laço. Quantas noites perdidas sem sono, no triste abandono, estou num bagaço. Você era uma sombra onde eu ia repousar o meu grande cansaço. O meu sol que se foi pra bem longe, para trás só ficou um mormaço. Já que eu não consigo esquecê-la, meu amor, vou seguir os seus passos. Volte logo, meu bem, por favor, sem ter seu amor, estou num bagaço. Nós ouvimos com Tony Lima e Marcelito, de João Carreiro e Marcelito, Choro da Cascata. Foi o pedido de Valdir da Silva, bairro de Guaianazes. E ele ofereceu para a esposa Benedita, para a filha Eliane, para os netinhos Gustavo e Emily. E para o genro Getúlio, acho que é Emily mesmo, né, com um Y no fim. E para o genro Getúlio. Beleza, Valdir da Silva de Guaianás, muito obrigado a você. Um abraço para a esposa Benedita, para a filha Eliane, para o genro Getúlio e para os netinhos Gustavo e Emily. O pedido depois do Ismael Borba Gonçalves do Jardim São Bernardo. Pediu com Jade Jefferson, de José Fortuna e Paraíso. Estou num bagaço que vou te contar, viu? E ele ofereceu para o pessoal da CETESB e para todos os ouvintes da rádio e o pessoal da equipe do programa Raiz do Brasil, Ismael, lá de São Bernardo, ou do Jardim São Bernardo, muito obrigado. Agora Tapajós Tocantins, cantam de Alexinha Tocantins, Caravana do Rodeio. Depois Voninho, dele Baduí, Baile Gaúcho. Música. Nesta cidade vai ter festa de rodeio. Vem os tropeiros com a sua caravana, os caminhões descarregando a bagagem. Vamos ter festa no final desta semana. A nossa gente aguarda com muita euforia para assistir a grande festa de rodeio, que nos trará grandes momentos de alegria com as proezas dos campeões do arreio. Nosso saudoso Zé do Prato, anunciando a grande festa do rodeio, onde se encontram veteranos e novatos. Quando anuncia a porteira se abrindo, cavalo doido sai pulando no aranhão. Arquibancada a galera sacudindo, vai aplaudindo a elegância do peão. Sente a plateia estremecer. O touro pula pra tirar o peão do lombo, e o peão segura para o touro não sofrer. No grande palco as atrações vão destacando, som de viola e muita moda sertaneja, e a peonada vai dançando um baneirão entre uma pinga e churrasco com cerveja. O bom palhaço dá seu show no picadeiro, com brincadeiras faz a gente divertir. Na grande prova onde o peão assa no filho, o povo chega bem pertinho pra assistir. No decorrer de uma festa de rodeio, onde os peões vão renovando as amizades, são bons amigos profissionais do arreio. Na despedida deixa a gente com saudade. Na despedida deixa a gente com saudade. Na despedida deixa a gente com saudade. Thank you. Ouvimos com Tapajós Tocantins, de Alexinha Tocantins, Caravana do Rodeio. Depois, Voninho, dele Baduí, Baile Gaúcho. Homenageado do dia. Homenageadas hoje. As homenageadas são Juliana Andrade e Jucimara. Violeira, cantadora e compositora, Juliana Andrade nasceu em Taboão da Serra, São Paulo. Começou a tocar viola caipira com apenas 14 anos de idade. Juliana recebeu no ano 2000 o título de Princesa da Viola, que foi concedido pelos ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Cultura de São Paulo. Jucimara Aparecida de Souza Lins, natural de Lins, São Paulo. Começou a cantar com apenas 6 anos de idade, tendo formado algumas duplas provisórias, além de também ter feito carreira solo, a exemplo de Juliana Andrade. Juliana Andrade e Jucimara foram as primeiras mulheres a vencer o Festival de Barretos, o que aconteceu na edição de 2001, o 19º Festival Violeira Rose Abrão, que fez parte da 47ª Festa do Peão do Boiadeiro de Barretos. E no início de 2006, a dupla Sandra Reis e Jucimara se desfez e Jucimara reatou a dupla com Juliana Andrade. Aqui estão duas músicas com as nossas homenageadas. Juliana Andrade e Jucimara apresentam de Pardinho e Mairiporã, Ninho de Saudade. E depois de Raul Torres e João Pacífico, Perto do Coração. Na sombra de uma paineira encontrei um passarinho, com suas asas quebradas, batendo contra os espinhos. Ai, ai. Dentro de uma gaiola, um mês tratei com cuidado, me despertava cedinho com seu cantar magoado. Ai, ai. Campos, matas floridas, volte e canta passarinho. Vai embora, por favor, pode me deixar sozinho. Ai, ai. O meu mundo de bonança transformou-se em tempestade. Sou um passarinho triste no meu ninho de saudade. Ai, ai. Se o poder de retornar ao passado, eu seria bem feliz tendo ele ao meu lado. Ai, ai. Mas querer não é poder, sei que ele sofre também, embora estejas vivendo nos braços de outro alguém. Ai, ai. Ser feliz nessa vida, porque perdi para sempre a minha paixão querida. Ai, ai. Coração, não sofra tanto, a ter assim não convém. Aprendeu a ser amoroso, aprende a esquecer também. Ai, ai. Até de outro jeito pra mim. mágoa esquecer. Eu tenho guardado nela, com jeito e muito carinho, aquele seu retratinho me faz lembrar de você. A viola sabe que o peito é onde o amor faz seu ninho. Viola é feita de pinho, mas ela tem coração. Por isso todo caboclo que tem amor tem viola. Esse meu pinho consola a minha grande paixão. Por tua causa cabocla, nas horas que estou sozinho, eu passo a mão nesse fim, faço o peito soluçar, olhando o vosso retrato, eu canto a nossa canção, que é perto do coração, onde você sempre. Nós ouvimos com a Juliana Andrade e Jucimara, as nossas homenageadas de hoje, do Pardinho Mairiporã, Ninho de Saudade, e do Raul Torres e João Pacífico, Perto do Coração. E agora, uma pausinha para o cafezinho, e estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. Raízes do Brasil, que no próximo intervalo já estará focalizando mais uma participação da Cirlei Ribeiro, nossa querida repórter da Rádio Cultura Brasil, premiada no jornalismo com Ayrton Senna. Antes, ouviremos duas músicas. Zé Tapera e Teodoro cantando do Zé do Rancho, Filho da Roça. Depois, Vadico e Vanucci interpretando de Paiozinho e Zé da Estrada, Mineira de Uberaba. E quero bem o meu povo. Quando eu deixar meu São Paulo, volto pra roça de novo. Eu saí da minha terra, tá fazendo tanto tempo. Deixei meus pais, meus amigos, chorando de sentimento. Os anos que tive ausente, não conseguiu apagar a dor que meu peito sente, com vontade de voltar. E quero bem o meu povo. Quando eu deixar meu São Paulo, volto pra roça de novo. Volto ao meu povoado, de gente simples e sincera, onde não existe orgulho e a honestidade impera. Me perdoe os meus colegas que eu terei que deixar, mas aqui nem amizade são como as que existem lá.

O Conselho Nacional de Educação aprovou uma série de mudanças nas diretrizes da educação para jovens e adultos, o antigo supletivo. A partir de 2013, a idade mínima para frequentar os cursos dessa modalidade de ensino passa de 15 para 18 anos. O texto, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, ainda determina que os alunos de 15 a 17 anos sejam inseridos no ensino regular, mas recebam um atendimento especializado. O Conselho também regulamentou o oferecimento do ensino à distância para jovens e adultos e, pelas regras, os cursos que serão oferecidos pela internet deverão ter 1.200 horas para o nível médio e 1.600 horas de quinta a oitava série. É uma medida para evitar que cursos fajutas, com pouco tempo de duração ou com duração insuficiente, sejam aplicados e acabem, por fim, enganando essa população, esses adultos e jovens que procuram complementar a sua formação. Essa é a dica de hoje, então. Um bom dia e até amanhã. Se Deus quiser, até amanhã, Sirlei Ribeiro, repórter da Rádio Cultura Brasil, premiada com Ayrton Senna como jornalista. Matéria que foi vencedora da nossa querida Sirlei Ribeiro. Programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Agora a gente vai seguindo com Nil e Léo cantando Porta do Mundo, a pedido de Euclides Bugiga, residente em Cangaíba. E depois, com Rei Gaspar e Baltazar, Esperança Morta, a pedido de Laerte Giro, residente no Jardim São Cristóvão, na Vila Carrão. Bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando interpreta poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando interpreta poesia, levando alegria onde há solidão. Destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Grande meu desespero, choro lágrima sentida. Fui traído por alguém, alguém que foi minha vida. Uma lagoa de pranto é a minha residência. Desprezo é golpe doído, leva a gente à decadência. Virgem da Conceição, me ajude a ter paciência. Moro na rua Tormento, em frente à desilusão, travessa da falsidade, esquina da humilhação. No quarteirão da tristeza, a amargura não tem fim. Lavo o rosto com o pranto, o destino quis assim. Por que será que a sorte não quis sorrir para mim? Da falsidade, sem pena feriu meu peito. Durmo com a solidão, companheira do meu leito. No jardim do bem querer, eu distraí passeando. A saudade me apertou, pra casa voltei chorando. Eto, se for companhia, só tristeza e desengano. Na face deste planeta, ninguém sofre mais que eu. O mundo está me arrasando, só desengano me deu. Nessa triste solidão, minha esperança morreu. Está nos braços de alguém, o amor que já foi meu. Quem mais amo nesta vida, não foi pra mim que nasceu. Silêncio é profundo, a esperança está morta. O destino é uma espada que sem piedade corta. Ilusão me disse adeus e pra mim fechou a porta. Da janela olho pra lua, meu peito gemido solta. A brisa me diz baixinho, seu amor nunca mais volta. Nós ouvimos com Liu e Léo, de Pião Carreira e Zé Paulo, Porta do Mundo. Foi o pedido de Euclides Bugiga, do Cangaíba, ofereceu para todos os ouvintes que acompanham diariamente a gente aqui no programa Raiz do Brasil. Obrigado, viu, Euclides Bugiga. Depois, a carta de Laerte Giro, do Jardim São Cristóvão, na Vila Carrão. Ele pediu com Rê Gaspar e Baltazar, de Pardinha e Mairiporã, Esperança Morta. Ofereceu para os ouvintes de Montes Claros, Terra do Tião, de Montes Claros, Terra do Tião Carreiro, e São Carlos, Terra do Saudoso Pardinho. Poxa vida, Montes Claros, Minas Gerais, né? E São Carlos, Estado de São Paulo. Não é isso, Laerte Giro? Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela participação aqui no programa Raízes do Brasil. Daqui a instantes, no próximo intervalo, Cantinho do Ouvinte. Hoje vamos atender Aparecido Sobrinho, que reside na Vila Mariana, nesta capital, mas é da cidade de Iepê, né, Aparecido? No próximo intervalo, viu? Porque agora nós temos duas músicas para vocês curtirem aqui no programa Raiz do Brasil. Valdecir e Valdinei, de João Miranda e Praesse Viola Amuleto, e com o trio mineiro de Maurício Petronilha de Souza, sertanejo patriota. Viola santa que canta e encanta, e do peito arranca minha solidão. Viola fiel que veio do céu, alcoa e cordel de constelação. Viola campestre que jamais esquece, e que foi as rédeas do seu coração. Viola querida que chora sem vida, a perda da vida do seu embrião. Viola chancela, caneta e aquarela, que assina na tela da imensidão. Com letras celestes, um hino de prece, pra alma dos mestres partiu e te amo. Viola amuleto que vive em meu peito, que levanta e deita nos braços meus. Viola singela, porta e cancela, trinco e tramela que aqui me prendeu. Viola pacata, fonte cascata, fruta da mata do pranto meu. Viola senzala que perdeu a bengala, pensa na vala do ventre de Deus. Viola chancela, caneta e aquarela, que assina na tela da imensidão. Com letras celestes, um hino de prece, pra alma dos mestres partiu e te amo. O que é feito daqueles beijos de acabou também são patriotas, os que nascem no sertão. Ai, ai, ai, ai, como é belo o meu sertão. Ai, ai, ai, ai, como é belo o meu sertão. Deste Brasil tão imenso, dono do meu coração. Deste Brasil tão imenso, dono do meu coração. Nós ouvimos com Valdecir e Valdinei, de João Miranda e Praense, Viola Muleto, com Trio Mineiro de Maurício e Petronília de Souza, Sertanejo Patriota. Cantinho do Ouvinte. No Cantinho do Ouvinte, como já anunciamos amplamente hoje, atendendo o e-mail de Aparecido Sobrinho, ele reside no bairro de Vila Mariana, nesta capital. Ele pediu com Tonico e Tinoco As Flores, com Pedro Benza da Estrada e Celinho, Saco Cheio, com Tião Carreiro e Pardinho, Tenente Mineirinho. Memória de quem já morreu. A flor encantando o mundo, um poema que Deus escreveu. Estarei na minha terra.

puxei de um berro que eu trazia. Olhei na mão do mineiro, vi um parabelo que reduzia. Cada tiro que ele dava no mato, um cangaceiro gemia. Os caras vendo a derrota fizeram a pista na mataria. Eu falei pro mineirinho, gostei de ver a sua bravura. Vamos viajar sempre junto pra enfrentar as paradas duras. O mineiro me falou, vou lhe contar a verdade pura. Não posso seguir contigo, pois sou tenente da captura. Vendo ali pasmado, o mineirinho deu uma risada. Gostei de sua companhia, minha missão está terminada. São Cristóvão lhe acompanhe, seja feliz em sua jornada. Eu seguirei meu destino de acabar com os ladrão da estrada. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, do Milton José e da dupla As Flores, com Pedro Bentes, da Estrada e Celinho, de João Gonçalves e João do Rio, Saco Cheio, com Tião Carreira e Pardinho, do Ted Vieira, Tenente Mineirinho. Músicas do Cantinho do Ouvinte, escolhidas por Aparecido Sobrinho. Ele começa o e-mail dele assim: olá, Moíbo, garoto de Duartina. Mas garoto velho, viu, Aparecido? Mas já fui garoto também, viu? E vejamos que ele... Eu venho participar mais uma vez desse maravilhoso programa e quero oferecer para todo o meu povo lá de IEP e também para minha família aqui do Jabaquara e a todos vocês aí de casa, para os ouvintes. As músicas são essas, etc. Tal. Ah, atenciosamente, agradeço o Aparecido Sobrinho. Obrigado, viu? Garoto lá de IEP. Muito obrigado, viu? É o programa Raízes do Brasil. E você também pode mandar um e-mail, escolher as músicas para serem tocadas de segunda a sábado, das 5 às 7 horas da manhã. Se você é internauta, gosta de navegar na internet, e se é ouvinte do programa Raiz do Brasil, você pode também escolher as músicas para serem tocadas. O nosso endereço eletrônico é raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. Pode mandar seu e-mail, escolher as músicas e estamos aí sempre de segunda a sábado, atendendo as suas solicitações. Agora a gente vai seguindo com o trio Parada Dura, do Criolo e Lambari, o Fazendeiro e o Santo Reis. Depois Tião do Carro e Pagodinho cantam de Tião do Carro, Cordão de Ouro. Aconteceu, fazendeiro muito rico, mas porém era ateu. Não acreditava em nada, só naquilo que ele via. Nunca deu uma esmola quando alguém lhe pedia. Anos foram passando e ele continuou com a mesma atitude, até que um dia chegou, batendo em sua porta uma folia de reis, lhe pedindo mais morte. lá pra festa do dia 6. Segurando a bandeira, fazendeiro foi sorrindo. Vou lhes dar uma esmola, já que estão me pedindo. Minha prenda é muito boa, mas tem que levar agora. Vão pegar aquele boi que está amarrado lá fora. Esse boi na região é famoso. Se alguém dos foliões conseguir ficar de pé, a partir desse momento serei um homem de fé. Já sem o laço, acompanhou os foliões. Fazendeiro arrependido, pediu perdão para o Senhor. A partir desse momento, o Santo Reis é meu protetor. Dessa viola e do meu velho companheiro, ela chora no meu peito, saudade do Tião Carreiro. Seus dedos deixaram marcas em cada vão desses traços. São carimbos de segredo digitado nesse braço. Por isso eu peço licença em cada verso que faço, a falar do Tião Carreiro. Precisa ser violeiro e não pode rastar bagaço. Fala dessa viola e do meu velho companheiro. Ela chora no meu peito, saudade do Tião Carreiro. A sua viola divina nas mãos do tempo parou. Meu amigo José Dias foi o rei dos cantadores. Com o cordão de ouro e a medalha Deus levou. A coroa que ele tinha ficou no trono sozinha e não serviu pra imitador. Fala dessa viola e do meu velho companheiro. Ela chora no meu peito, saudade do Tião Carreiro. Foi o rei dos cantadores que pôs pagode na praça. O batido do pagode sem viola não tem graça. Agora Deus tá pedindo que o Tião Carreiro faça na viola do infinito o penteado mais bonito pros anjos me dar a taça. Fala dessa viola e do meu velho companheiro. Ela chora no meu peito, saudade do Tião Carreiro. Nós ouvimos com o trio Parada Dura do Crioulo e Lambari, o Fazendeiro e o Santo Reis. Depois, Tião do Carro e Pagodinho cantaram do Tião do Carro Cordão de Ouro. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil, vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. Nos domingos, só música para você curtir bastante música raiz em nosso programa. De segunda a sábado, com a participação de vocês, ouvintes, que telefonam, que escrevem e que mandam seus e-mails, escolhendo músicas para auxiliar a produção na confecção do programa de segunda a sábado. E também no programa de sábado, com a participação mais ativa dos ouvintes, vocês mandando causos, piadas, poemas, charadas, adivinhas, qualquer tipo de curiosidade. O que a gente puder aproveitar, a gente aproveita nas audições de sábado do programa Raízes do Brasil. E amanhã estaremos sorteando o Valdo Reis e Pratini, Caboclo do Mato, 14 faixas muito bonitas gravadas por Valdo Reis e Pratini. Agora atenderemos a carta de Wilson José de Souza, Jardim Santo Elias. Pediu com Abel e Caim o Ipeio Prisioneiro. Depois atenderemos a carta de Laurindo Forne, do bairro da Lapa. Pediu com Lourenço e Lorival, Velha Porteira. Fui aprisionado nesta cela fria, no segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias, ele foi crescendo e ganhando. Enquanto eu sofria, meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco cipó parasita e abraçando forte, enquanto te abraça sob as suas seivas, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei e agora tenho sua companhia. Meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta caridade tem você lá fora. Eu estava chorando porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não vi todos dali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Deixei seus morões pelo tempo ruído, no solo caído também encontrei. Já não ouço as suas batidas, seu triste rangido, lembrança me traz. Nós ouvimos com a Belle Caindo, José Fortuna e Paraíso, IP e o Prisioneiro. Foi o pedido de Wilson José de Souza, residente no Jardim Santo Elias, em São Paulo. Ofereceu para a filha Heloína e para... Perdão, para a esposa... Que isso? Para a esposa Heloína e para a filha Débora. É isto, né? Então, para a Heloína, que é a esposa do nosso querido Wilson José de Souza, e para a Débora, que é a filha deles... Um beijão de toda a equipe do programa Raiz do Brasil. Muito obrigado pela participação, viu? Wilson José de Souza, ele também ofereceu para todos nós aqui da Rádio Cultura Brasil. E depois o pedido por carta também de Laurindo Forme, do bairro da Lapa. Ele solicitou e ouviu com Lourenço Lorival, de Hélio Alves e Ziltinho Velho, a porteira. Ele ofereceu para a nossa querida diretora Terezinha, para os bons amigos Fernando Dias Oliveira e família, Geraldo Calamar e família, as Galvão, lindas, maravilhosas, para o Padre Mauro, para o Padre Moura. Muito obrigado a você também, Laurindo Forne, do bairro da Lapa, nesta capital. E agora, para finalizar, Tibagi Miltinho, cantam de René Bittencourt, Orgulho. Não se repetirão os dias de amargura que por ti chorei. Não se repetirão as noites de vigília que por ti passei. Jamais terá notícias que na minha vida um outro amor passou. Jamais terá notícias que depois de ti alguém me escravizou. Não julgues teu amor o mais profundo amor que eu encontrei na vida. Por esse amor faltar, não deixarei curvar a minha fronte erguida. Nem que meu coração reclame a solidão, eu hei de suportar. Nem que a saudade obrigue, Deus que me castigue se eu te procurar. Por esse amor faltar, não deixarei curvar a minha fronte erguida. Nem que meu coração reclame a solidão, eu hei de suportar. Nem que a saudade obrigue, Deus que me castigue se eu te procurar. Nós ouvimos com Tibagi Miltinho, do René Bittencourt, Orgulho. E com este orgulho, nós vamos no mergulho. Vambora, né? Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos, apoio de produção a Mariana Benetti, mesa de som Oswaldo Zaramelli e na sonoplastia Wagner Freitas. Bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Moíbo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta. Próximo dia 26 de outubro vai ocorrer o segundo turno das eleições em todas as cidades onde a eleição não se definiu somente com o primeiro turno. Agora é a hora de escolher o futuro prefeito da sua cidade. Restam apenas dois candidatos, então tudo fica muito mais simples. Pesquise sobre o passado de cada um deles, avalie suas propostas de governo e vote. Vote pensando no bem da sua cidade e de todas as pessoas que vivem e viverão nela. Vota Brasil. O futuro da sua cidade é o seu futuro. Justiça Eleitoral. Universo da música brasileira. Gostaria de dizer que a Tropicália é também uma faceta da verdadeira música brasileira. Sucessos, números raros, registros históricos e gravações exclusivas.